Pedro Fontes, Cané, vai ser sempre conhecido assim no futebol, uma partida que, enfim, deixa dúvidas, 6-0, mas duas partidas em 10 golos, é de facto uma máquina bem afinada a este de Torizense. Como é que viu esta partida e, enfim, quais os grandes objetivos deste Torizense para esta época? Esta partida, quando estamos à espera, não conhecíamos bem o Eirense, é lógico que conhecemos algum dos jogadores que eles tinham, sabíamos, éramos obrigados a ganhar, mesmo sendo num outro setor da equipa, como acho, pronto, e faço-lhes passar essa mensagem que o grupo é competitivo e que, pronto, joga quem jogar, podemos sempre alcançar a vitória. Acho que foi justo, pronto, contra um adversário que nos dificultou a vida, mas quebrou fisicamente na segunda parte, foi aí que apareceram a maior parte dos golos. Agora, objetivos é ganhar todos os jogos nós. Mas fazem 10 golos em duas jornadas. Vão ao Condeixa ganhar por 4-0 e fazem aqui 6-0. Sim, também tenho bons avançados, já estou cá para isso. É verdade, se não criarmos oportunidades, os golos não aparecem. Felizmente têm aparecido os golos. É lógico que não vamos ganhar todos os jogos por 3 ou 4-0. Basta 1-0 para nós. E se for preciso, ainda vamos conhecer o impacto, ainda não conhecemos. Já perdemos este ano. Reagimos bem à derrota que tivemos. De resto, o objetivo é ganhar todos os jogos. O objetivo do clube não passa pela subida de divisão, porque temos União de Coimbra, temos Marialves, temos outro tipo de orçamentos naquela zona e temos muito boa equipa. Este vai ser um campeonato muito competitivo. Agora, nós, a mentalidade que eu meto aos meus jogadores é, seja quem for, se em casa ou fora, é para ganhar, e só assim é que se vai criando uma ambição dentro deles. Isso quando, se for preciso, são eles que falam e querem mais ainda no balneário. Acho que a mensagem está a passar. Felizmente tenho 22 jogadores muito equilibrados. 80% são da formação do Toriz. Guardámos 3, 4 jogadores do ano passado e tudo que fomos contratar baseámos-nos muito em quem cá passou. Formação também é uma aposta, cara. O objetivo será sempre a formação. Hoje em dia não há os patrocínios que havia antigamente. Infelizmente o orçamento que temos é curto. Temos feito alguns milagres nesse aspecto. E se não passar pela formação, não temos a mínima hipótese. Se queremos puxar outros jovens a vir para cá, é com este tipo de plantel. É um plantel com média de idade de 21 anos e 80% formado cá. Só assim consigo trazer jovens ou para os juniors, porque o objetivo passará sempre pela formação. Tendo só o Tabuense aqui perto e o Torres presente em Tatá, vocês conseguem abarcar aqui uma vasta zona, inclusive ao Oliveira do Hospital, Nogueira, Lagares, conseguem também apanhar daí uma franja de alguns atletas? Sim, e felizmente o Oliveira está numa liga que já não compete connosco, já não tem como rival nesse aspecto. É mais do Nogueira e o Lagares da Beira, pronto, que também temos jogadores daqui da zona. Eu consegui os que queria. O resto da zona de Tábua, Santa Comba, como também não há equipas no Nacional, é mais fácil atraí-los, e mais pelo projeto. Até mais pelo projeto, sendo os jogadores que tiveram o mesmo tipo de proposta, deste clube e do outro, e escolheram este por causa do projeto. Ainda bem para mim. É um conhecedor de futebol distrital, também do Nacional, mas de futebol distrital. Como é que vê agora o futebol distrital nesta altura, com as dificuldades que há de conseguir sponsors para os clubes? Às vezes, muitos clubes perto, juntos, como é que conseguem articular tudo isso? São outros tempos, mas também se trabalha melhor agora. Se calhar hoje em dia não se consegue o mesmo orçamento de há uns anos atrás, outro orçamento consegue-se outros jogadores, mas felizmente acho que na nossa formação está-se a trabalhar muito bem e os jogadores já vêm. Bem, antigamente só os jogadores em grandes clubes é que vinham bem formados, hoje não, já se trabalha bem a formação. O Oliveira trabalha muito bem a formação, o Oliveira do Hospital, e se calhar a competitividade até não é muito diferente. Os orçamentos são diferentes, mas a competitividade é a mesma. É a mesma. E depois já vai da mentalidade que a gente lhes mete na cabecinha. Porque são miúdos, temos que os ajudar a crescer e fazer-lhes acreditar que é fácil ombrear com os outros. São 11 contra 11, não é o dinheiro que conta, mas sim a capacidade que temos de jogar à bola. Temos cá para isso. Não é? Bem, o Marialves, é o próximo jogo. Como é que vai ser? Ou o que é que pode acontecer nesse jogo? Marialves, para mim, é um dos candidatos já a subir a divisão, aos primeiros lugares. Acho que hoje, agora tem dois jogos a menos, porque estava na Taça de Portugal. Vai ser um jogo muito difícil. Já jogamos aqui também comigo, com o Vigor. Foi um jogo bastante difícil. É para ganhar, é para ganhar. Se queremos competir com estas equipas, se queremos andar lá por cima, estes jogos são para ganhar, não é só o Eirense que da divisão abaixo, ou quando deixa aqui, infelizmente, está a passar uma fase menos boa. No, é nestes jogos que se vê quem é que são os jogadores, quem é que são os heróis, quem é que vai para a frente. Este Cané de outros campeonatos agora a liderar a equipe, como é que é? Não. Isto foi muito... Todos conhecem o Cané, ali que a zona, o mais conhecido, não é? Sim. Tentar estar a incutir isso nos mais jovens também acaba por ser um passo à formação, não é? Sim, sim, sim. E aliás, é uma coisa que me está a surpreender comigo, que ao princípio não... Se me perguntassem há uns anos atrás, eu diria que era impossível eu treinar uma equipa. Sou mesmo sincero. Comecei nas camadas jovens, sim, comecei nas camadas jovens, a formação começou a mandar gosto, apareceu a oportunidade do Tuores, até foi para os Júniors, infelizmente um projeto dos investidores, que pronto, foi por água abaixo, foi-me feita a proposta no ano passado, aceitei, correu bem, ganhei-lhe o gosto, quero continuar e que eles quero continuar a incutir-lhes isso, a eles também, aos jogadores.